781, no pronto cópia. Pronto cópia, no 781. No 781, isso é autorizado para Guarulhos, número voo 380, via Upper Whisky 50, decola da pistão no 0, com curva à direita, após a decolagem na saída da L, transição de NER, transponder 5404, e a frequência do controle 119, decimal 35, torre 308, 612. Dado Guarulhos, nível 380, disforme risco 50. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da L, transição de NER. O controle 1935, transponde 186 e o controle 1935, a torre 186, transponde 5404. Correto, vou no 781, o ajuste é no 004, chame pronto, pushback acionamento no gate 04. 1004, chamada pronto, voo 1971. Associante, o controle pediu a separação devido ao tráfego decoladão no zero, que tá, saiu com curva esquerda também, já vou liberar sua decolagem, só mais um minuto, ok? É o cardeal 50. Zero, contato radar, 5 milhas nordeste de Salvador, vigilância. Subiu, mantenha nível de voo 050. Sente, cardeal 50. Polo Salvador, azul 4065, no norte, para o despertamento. Azul 4065, aguarda autorização, coordeno com a equipe do solo, que após o início do táxi, liberação à sua retaguarda do, da aeronave da Webjet, do Boeing da Webjet, está autorizado para o despertamento, acionamento, chame táxi. Após o Webjet, na retaguarda, o seu despertamento, chama táxi, o azul 4065. Web 6703, táxi via pátio principal, após Juliette Alfa, reporte próximo a Taxiway Delta. Afirmativo, Guardião, mantendo 500 pés, citonauta, tá livre decolagem, uma centena com 14, Guardião. Charles Zulu, copia. Juliette Charles Zulu, está autorizado para Morro de São Paulo, o número 025, decola da 197, curva direita, corredor axé, mantendo o número pés restrito, a liberação do controle ou farol da barra. O ajuste é 0115 e a frequência do controle 119 decimal 35, 308.612. Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, mantém 1.500 pés e aguarde, informe final de 4 milhas da 17. Eu tenho o guardião decolando aí com o pronóstico, mantendo 500 pés, ok? Aguarde autorização de pouso no 7. Ok, vai reportar final de 4 milhas da 17. O Romeu Bravosco, livre decolagem da 17, 1 centena 14. Então observe o tráfego iniciando rolagem na pista no 7, ok? Decole com o pronóstico a partir do pátio. Juliette. 10, pátio principal, meia dúzia, gol no 675. Charles Zulu, confirme. Chame para ingresso, Charles Zulu. Oi, Guardião 02, a Barulho do Sol. Sede, Guardião 02, vai manter 500 pés, afastado da final do ano 7. E confirmando, prossegue com o Pronorte. Confirme, chegou mal a comunicação. O Guardião deverá afastar da final do ano 7, se eu vou ter um tráfego aí na aproximação. Mas confirma, você vai afastar lá de Freitas? É, afastaremos pelo setor norte no momento, 10 milhas, e ciente de afastada final do ano 7, 02. Ciente, aguarda transferência ainda de comunicação, Guardião. aqui e aguardaremos transferência de comunicação 02. Boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravosca. Bravosca, contato radar 2000 Sul de Salvador, submantenha nível de voo 250, Romeu Bravosca. Sabe, mantém 250, Romeu Bravosca. Sou 4065. Torre, boa tarde, 6703 da WebJet, está na Delta. Confirme. Torre, WebJet 6703-1083. 60. Autorizado, Romeu Bravo. Eco Juliette, controle. 6. 2 milhas para Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju agora, frequência 120, decimal 3. Controle Salvador, Guardião 02, muito boa tarde. Guardião 02, boa tarde, prossiga. 03, 118, decimal 6. 6703, vai alinhar e manter cabeceira deslocada. Alinha e mantém deslocada a cabeceira, 6703. Essa altura, o eixo de aproximação dá 1-0, podemos cruzar a 510 máximo. Então, autorizado o cruzamento, não temos tráfego em aproximação, Guardião 02. Afirmativa autorizado, sem tráfego 02. Oi, Romeu Bravosco, solicita mais 15 graus à direita. Autorizado, Romeu Bravo. Arca. Livre backtraction e livrando a pista. Bora levando, beleza. O Charles Zulu segue o tráfego e toma a linha de pronto. Livre da 1-0, a centena com 14. Livre, web 6703. 0 controle. Autorizado nível de voo 090, cardial 50. Bravosca, chame centro Recife agora, frequência 12685. Recife 12685, Oscar. Fox, prossiga, boa tarde. Bravo SA Foxtrot, informa o horário do plano, por gentileza. Gente, Juliette. Gente, Bravo SA Fox, aguarda autorização, informa não temos o plano de sistema, aguarde cópia. Charles Zulu livre, uma centena com 14. É 703, submantenha nível 340, serviço de vigilância. Azul 4065, tá se aproximando do XV Delta. Red Tiso 4065, ingresso no ataque Sui Delta, mantém a posição da mesma, chama a torre 108-612 e ajusta no 004, então bom voo e boa tarde. Ingresso mantém, torre 186, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera da Delta, pronto. 4065, ali mantém na 10. Ali mantém, 4065. Contato radar, vigilância, subiu, mantém a nível de voo 340, abjet 6703. 340, 6703. Zulu 1935, tem um bom voo. Ok, grátis, para grátis. Tá bom, boa tarde, para batalha o Gilete, Alu Zulu. Zulu, prossiga. Gilete, Alu Zulu, da 997, 97, que é o da Chester, luta boa de São Paulo, direto 025. Autorizado 2500, Gilete, Alu Zulu. Azul 4065, vento 1 centena com 14, está livre. Livre decolagem, 4065. Autorizado, Cardeal 50. Bravo Fox, seu plano ainda não chegou no sistema, ok? Entrar em contato junto à sala IS, tentando coordenar o seu plano. Com todo respeito, muito boa tarde, 3972, então atende a informação para passar juntas 210 para 150. 3172, controle Salvador, chegada a maré, desse mantém a nível 050. A maré 050, 3172. 35, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolou na subida Gole Gonza. 4065, vigilância, subiu, mantém a nível 340. Vigilância 340, Azul 4065. Follow Gol 1781, pronto para o táxi, com 145 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando Galeão. Gol 1781, táxi via Alfa, Índia Alfa, reporte próximo a Delta. Índia Alfa, reportará próximo a Delta. Gol 1789, por estacionamento no 1. No 1, observando a liberação retaguarda do Boeing da companhia, está autorizado, Gol 649, chame táxi. Autorizado, Gol 649. No 703, chame centro Recife agora, frequência 128, décima 8. 1288, obrigado. Salvador, o voo 1674, está sendo a informação Papa, autorização Campinas. Possível nível? 380. 380, Campinas, aguarde cópia, voo 674, a saída é Golo e Gonza. Golo e Gonza aguardando, obrigado. Negativo, ainda não temos autorização para ser Fox, entre em contato junto a Saleias novamente. Ele informou que já está transmitindo o plano, que irá só aguardar chegar aqui no sistema que autoriza o seu plano. Solo Salvador, é o TAM 3105, solicitou 360 Guarulhos. 7, TAM 3155, aguarde o 360 para Guarulhos. Aguardando, só confirmando, da Eldiné. Firmo, da Eldiné. Pela possibilidade de coordenar com o centro para o 78. Está 3155, mas provavelmente devido ao NOTAM não será possível. Tá. Mike Eco Delta na escuta do solo. Vitorinho de Juliette, prossiga. Six clear both arrival, descending maintain flight level 040. Down to level 040, clear for the bonus arrival, corner 076. Sou do controle 119.35, torre 108.612. Solo gol na 7 de onda. Vitorino de Juliette, correto, ajuste ao 004, informe POB, está no 44, informe POB. Gente, eu sou o nome de táxi, 208.612, então bom voo, boa tarde, Vitorinha Juliette. Juliette. 781, autorizada a linha de decolar pista 10, cabeceira deslocada, vento uma centena com 14. Autorizada a linha de decolar, só confirmando, é ingresso na Delta? É, ingresso na Delta, porém a cabeceira deslocada um pouco mais à frente, ok? Sete, grato, voo na 7 de onda. Vitorinha Juliette, chame para ingresso no 7. 2 horas. Firmando 104. Excelente, táxi via Índia Alfa, reporte próxima Delta. Via Alfa, Índia Delta. Eu chame Centro Recife agora, frequência 1288. Recife 288, azul 4065, obrigado, boa tarde. Na decolagem, voo na 781. Tá livre. 172, os primeiros 1.200 metros, pistam no zero, não utilizados. Ok, informação para o 3172, sim. 076 approach, the first 1,200 meters of the runway 10 are impracticable. Yeah, we know about that one, we have information at power corner 076, thank you. Colo 781 decolou aos 410935. 35, uma boa tarde. O Vitor Edilete chama ingresso no 7. Autorizado ingresso, corrija e chame a linha de pronto. Número 74 está autorizado para Campinas, número voo 380 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5420 e a frequência do controle 1.9.35. Sim, está autorizado para Campinas nível 380 via Upper Whisky 58, decola da 10 com primeira curva à direita, Gole Gonza. Transponder 5420 e o controle 1935, gol no 674. 5420, transponder. 5420. Ouro 674, correto, ajuste no 005, chame pronto, pushback, acionamento. Chama aí, obrigado. Pra você, Fox, copia. Então, prossiga pro 3154. O Bravo vai ser Foxtrot, na escuta do solo. Prossiga, senhor. Da 3155 está autorizado para Guarulhos. O número voo 3620 via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída da El, transição de Né. Transponder 5413 e a frequência do controle 1.9.35. Adotar 3155. Guarulhos 360, decola da 10, curva direita, na Cidadela de Né, intercepta, mantém a APV 50, 543 é o transponder, e 1935 controle Salvador, tá 3155, chamada pronta. Correto da 3155, ajuste no 005. 35, bravo. Bravo, esse Foxtrot na escuta do solo. Então chame agora Aracaju no 203, Cardeal 50. Gente, reporte iniciando a descida, Juliette Charlie Zulu. A descida, Zulu. 3172, operação visão no aeródromo, chuva forte no setor do campo. Certo. 172 confirmando, chuva forte no setor norte do aeródromo, porém, operação do aeródromo ainda visou. Ok, 73172, por gentileza, a informação do vento? 080 graus com 189. Ok, obrigado. Charlie Zulu, descida visual, frequência livre. Frequência livre, Zulu, tá lá. Controle Salvador, boa tarde, gol 1649. Solicita curvar a partir de agora, dia tem uma formação bem grande aqui à frente. Tato radar, gol 1649, autorizado, curva direita, direto da El, subiu, mantenha, nível 220. Direto da EL 220 curvando, obrigado. A visual operation on the field, but the north sector has a rain. The 076 approach. Falcon 0 operate in visual conditions, but north sector we have a heavy hand, headway on north sector of the airport. Roger, copy that one, corner 076. Na 781, chame centro agora, frequência 1288. 288, uma boa tarde. Reduza para aproximação, cheque preposto. Ok, então reduzindo, checando. Quando 076, the descending maintain 2000, altimeter 1005. Down 2000 on 1005, corner 076. Controle, eu vou no 649. 649, prossiga. É só para informação de vocês aí, a setor ali que é onde tem a formação, que é bastante pesada, inclusive é muito grande, está tendo uma precipitação bem forte e muitos raios. Ela está no setor nordeste. De quem está alinhado na cabeceira, é relativamente como se fosse da posição de 10 horas em diante. Obrigado pela informação, obrigado. Ah, e outra coisinha, ela não está no perfil de decolagem, ela está ligeiramente à esquerda. Obrigado pela informação. Nada. 3172, 13 milhas para o externo, torre 118, decimal meia dúzia. 186, 3172, obrigado. E Salvador, boa tarde, 3172, já tá? São 3172, confirma? Afirmo. Continue a aproximação e aguarde pista livre. 3172. Vitor Índia Juliette, meu pai, vou achar. Juliette. Vitor Índia Juliette, mantenha mil pés, aponte através sul, farol da barra, Vitor Índia Juliette. Juliette, aponta lá no através do farol da barra. Zero 076, reduced to 170 nets. Reducing 170, corner 076. Estacionamento, gol 1674, está no portão meia dúzia. 781 no controle. 1674, no portão meia dúzia, para puxa e acionamento. Autorizado, chame táxi, gol no 674. Chamar para o táxi, gol no 674. Centro Recife agora, frequência 1288. 1288 Recife, obrigado. Boa tarde. Controle Salvador, 3235. Transfer DC 1100, informação papá. 3835, controle desse, mantenha nível 040, chegada bom. 040 na mão, 3835. 076, reduce for approach speed now. Reducing approach speed and just confirm KDNS on our 076. Your cliff for left, but the glide is not working. Roger, clear for the LS, glide it off, corner 076. Delta, boa tarde, prossiga.